coisas esquecidas, olhar sem razão. Ilusão de nós, é nós em um. Do amor ideal, virtude é retroceder e eu espero atrás de lá um calor sem igual. Então diz que vai voltar um dia, porque a vida vai continuar. Guarda em casa o teu sonhar, ferida viva que eu já não sei cuidar. Sem pensar e sem me perguntar, noutros braços vou estar, e só eu sei do tempo que isso vai levar. Serão no